그래서 많이 달고. Give me fire, man. Não posso me concentrar naquilo que me farma. Só posso gastar minha energia focada no que me farma. São várias vivências, várias histórias, paz e paz. Ligando tudo que nós pode ficar, aquele pouco que nós tem. Mais um ano, nós avançar. E o destino vai dizer quem perde e quem ganha. Posso deixar de sonhar, mas eu tenho que correr atrás. Criado na rua, certo pelo certo, moleque sagaz. Perdido nessa vida, cara, mas nada vai comprar minha paz. Minha forma de viver a vida é diferente dos iguais. E tem vários mandados, sempre na sombra, sempre na escura. Querendo saber como que nós fez pra conseguir furar essa bula. Querendo saber como que nós fez pra conseguir mudar essa porra. Correndo quanto tempo, correndo quanto tempo. E se a vida não der o que eu pedi, eu vou buscando sempre evoluir. Comendo as putas pra poder me distrair. Rimando no beat do Juanzinho, o mundo ficou pequeno pra mim. Tô marolando muito fora do país. Correndo quanto tempo, tô olhando no relógio. Viajando pra fora, expandindo meus negócios. Olha onde nós chego, como nós tá agora. Ela joga pro monopólio da tropa. Não posso me concentrar naquilo que me faz mal. Só posso gastar minha energia focada no que me faz bem. São várias vivências, várias histórias, paz e paz. Ligando tudo que nós pode ficar, aquele pouco que nós tem. Mais um ano, nós avançar. E o destino vai dizer quem perde e quem ganha.